Israel Leda, morte lá com curva direita da 190, 198 e 300. Padrezina 79, nível 320. 320, nível 320, Andrezina. Vamos na atenção. Padrezina 79, planejamento correto, no 10, reporte pronto. Vai, reclamação, tá? Fala Salvador, muito bom dia, DAN 3304, no Brasil. DAN 3304, bom dia, segue Alfa e Juliette, portão 8. Alfa Juliette, portão 8, 3304. Romeu Oscar, Papa Alfa. Bom dia, informação hotel, Valença, pronto, cópia. Para Alfa, autorizado Valença, decola da 17, primeira curva direita. Segue corredor Axé, 1.000 pés, aciona 0175, controle 119.8, torre 118.95. Obrigado. Europa 083. Back to receive sender. Frequency 160. Say again for Europa 083. Back to receive sender. Frequency 1260. 1260, obrigado, Europa 083. 13859, descida autorizada até 4.000 pés, ajuste altímetro 1.014, procedimento NDB Zulu. Renato. DAN 3859. Autorizado voar na proa do Serra Vitor 3627. Autorizada a final do procedimento RNAVE. Desça e mantenha 2.500 pés. Acusa no localizador 1014. Cidade 500, RNAVE. Oceaner 6311 no controle. 6311, descida autorizada até o nível de voo 050, NDB Zulu é o procedimento, no 014 é o ajuste da altímetro. Gente anotada, aguarde a autorização do mesmo. É com a Sierra, informação hotel. Pronto, cópia. É com a Sierra, autorizado Sierra, November, Kilo, Sierra, conforme rota, nível 240. Decola da 17, primeira curva à esquerda. Segue perfil de saída Momo, Cogibo, após direto. Aciona 5020. Controle 119.8. É com a passear, quando já vai correto, confirme o pátio, PLB e autonomia. Tem acionamento de táxi, minha torre, 118 decimal 95, bom voo. É 3179 no 10, autorizado, reporte fax. Papá Romeu Oscar, Papá Alfa, chame pronto, tá? Cliente, Mike Juliette Romeu. Papá o Romeu Tango Vitor, convite. Passando o meu Golf Vitor, reporte na Papá para o cruzamento da 1735. Está autorizado ao CNM 329 para o seguimento da 1735. Ainda não. Mantenha a chegada, aguarde a autorização do mesmo, 6319. Zero, desça aí, mantenha o nível de voo 06200, via chegada, Mário, 1014, ajuste. 060, via Mário, 1060. Prole, é possível para o Oscar Lima Eco, a prole direta de sentido? Oscar Lima Eco. Foi aí, foi e eleva. Eleva, o Oscar Lima Eco. Azul 9170 autorizado, reportado. Aprovado, chama o contato. O Xander 6319. Foi na proa do Serra Vitor 367, descida autorizada até 4.010, onde inicia o procedimento da RNAV. 374.000 autorizado a RNAV, da Azul 2796, serviço radar terminado, 70 milhas nordeste de Salvador. Suba e mantém o nível de voo 90 e chame Aracaju em 1203. Gente, o Azul 2796, agora com Aracaju, 1203. Muito obrigado, senhor. Bom serviço. Visual, tá? 3859. 3859, já completa a final do RNAV, chame a torre de controle em 1-8, decimal 900. 3859. Papá Romeu, Oscar, Papá Alfa, torre, prefeito. Ciente da informação hotel, posição 62, receberia autorização por seguro? Molusino 96, informação hotel, prepare a saída da El aguardando. Da El aguardando, prestação 12196. Bom dia, tá 3859, final da 1-0. 3859, bom dia, traço 9-0, autorizado com 1-0, vento 090, grau 099. Autorizado, pouso 3259. Claro. Azul 9170, confirme iniciando? Está aguardando a espera de tirar o fim, já. Tudo pronto, tudo, mas infelizmente está faltando aqui o operador. Gente, 9170, o reporte quando totalmente pronto. Vamos para a aero, fechar aqui o reporte. Papá Romeu, Oscar para Alfa, autorizado ingresso, reporte pronto para decolagem. Decola da intercessão, Oscar para Alfa. Sim, aguardando para decolagem. Informo, temos um erro da TAN na final da pistão 1-0. Salvador, TAN 31979. 191 a bordo, 4 horas, João Amir, Alterna Galeão. TAN 31979, autorizado, táxi até o ponto de espera, via parte 1 no Ilha. Ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste no 0, 14, no voo. TAN 31979, livre táxi, via parte Índia, 1895, ponto de espera da pista 90, 9094, um bom dia e até daqui a pouco. Golf Vitor segue o Airbus da TAM, parte 1, no reporte no parte 3. Autorizada da intercessão. 96, copia? Sim, Matheus. 2196, autorizado por seguros e Zulu 44, nível 360. Decola da 190, primeira curva direita. Segue perfil de saída da Euleda após Porto Seguro. Aciona 5036, controle 119, decimal 8. 3620 autorizada, Tesouro 44, decola direita da Euleda, direto Porto Seguro. 5036698, 2196. 2196, treinamento correto. 62, reporte para o Tibete, treinamento. Reportará. Paulo Azul, 9170 novamente, Tibete, treinamento correto. Azul 9170, coordenando com a equipe de sola, 5 Airbus da TAM, livrar retaguarda, inicia chame táxi. Gente, 5 Airbus da TAM, livrar retaguarda, autorizado, chame táxi, 9170. Solo TAM 3859. TAM 3859, autorizado táxi de Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, 3859. Então... ponte da Nobre Renave, cruzando 4000, descida para a altitude de início do procedimento, é um Embraer 320. Veja um Airbus 320, Mike Juliet Ombra. Do tráfego, graças pela informação, totalmente condicionado do tráfego do Mike Juliet Ombra. O Xenair 6319, aeronave helicóptero, mantendo 500 pés na região de Tipuaçu, hoje na região de Amaralina, para Tipuaçu, não interferirá em sua aproximação. Gente, 63, não. Controle, é o helicóptero Papa Romeu Oscar Papa Alfa. Zona 0, nós. Tá, 3179, leve, alinhar e decolar do Zona 0. Para Alfa, acione o código 0197 na posição normal. 0117, vou trocar. Gol 1160. Autorizado NVB Zulu, desça e mantenha 4000 pés, 1014. Pode ser o RNAV? Após o SAP, voa na proa do Serra Vitor 366 em descida para 2500 pés, autorizado a final do procedimento RNAV, voo no 160. SAP 366 descendo para 2500, voo no 160. Corredor Axé, é o Oscar Paralfa. Oscar Paralfa, mensagem sobremodulada. Não recebo a sua indicação de do transponder. Mantenha-se em condições visuais e reporte através de patamares. O transponder está 01117. Gente, não recebo o seu transponder. Cheque o mesmo, pois caso não tenhamos visualização do seu equipamento transponder, ou melhor, do seu alvo, iremos redirecionar para Salvador. Ciente, stand-by, identity acionado. Preciso colocar talvez de frequência para ver, caso contrário teremos que regressar. Controle Salvador, bom dia, TAM 3179, da Euleira. TAM 3179, contato radar na decolagem, suba e mantenha nível de voo 320 via saída da Elta. Salve, é o 320 via da Elta, 3179, visual pode valer? Visual. Porém deverá cumprir a saída e suba a via da Elfa. 1-1-7-4-30 de Economia, Terra Ribeira Preta. A 0-1-7-0 autorizado, táxi via Índia, Alfa, ponto de espera. Torre 1-1-8, decimal 9-5, ajuste 9-0-1-4, no voo. Índia, Alfa, ponto de espera, torre 9-5, 0-4, ligado, batalha. 1-1, final normal, embaixo checado da 1-0. 0-1-7-5 acionado, Alfa Chá. O meu Vitor, Juliette, Charlie, hotel confere, a mais distante cópia. Pouso autorizado, pistão 9-0, vento 0-8-0 graus, 1-0 nós. Autorizado, pouso 9-0, acionar 63, 1-1. 179, saída via da El, suba via da El, em ascensão ao 320, TAM 3179. Ok, sobe via da El então, TAM 3179. Papa Romeu, Oscar Papa Alfa, ainda não recebo a indicação do seu transporte. Poderia confirmar por isso mesmo? Não recebo a indicação do seu transponder. Nós estamos recebendo o replay, vamos regressar então. Regresse via Palau da Barra Paripe e reporte visual com Paripe. A possibilidade de voltar pela check e hashtag para pista frente. Nós temos previsão de decolagem IFR da pista 17 e a aeronave agora próximo a Pitor Sul. Então para evitar o segmento de decolagem, prossiga visual, Paripe e depois de asa. Dois minutos. Mantenha a posição, reporte quando pronto para ingresso, asa 9170. É, espera, importante. Eu acho que é para o controle. Estou recebendo a sua indicação do seu transponder, passando através do farol da barra, com manobra pela direita, porém não recebo a sua altimetria. Está autorizado a prosseguir direto Valença. Ok, recebendo agora 900 pés no através do farol da barra. Ok, gracias. Turno 1160, completa final pista 10, turno 18, decimal 95. 1895, 1160. Salve Salvador, Regina 63, Ronaldo Lima, não sei se possível. 6311, Alfa, Juliette, Portão 2. Alfa, Juliette, 08. 08, como é? Portão 02. 02, 63, Ronaldo. Ou 63, Ronaldo. Solo 2196, para estiver questionamento, posição 62. 2196, autorizado, estiver questionamento, repassado. Autorizado, encontrar para o saco, 2196. Papá, Oscar, Lima, Eco. Serviço radar terminado, 60 milhas sudoeste do VR Salvador. Mantém nível de voo 100. Encontra-se no espaço aéreo Wolf, autocoordenação 12345. Informação de voo e alerta Centro Recife em 126 decimal 0. Mantendo 100, coordenando a 12345 e no 126 decimal 0, Oscar, Lima, Eco. Autocoordenação 2345, informação de voo e alerta caso necessário e necessite. Salvador na frequência 119.8, bom voo. Juliette Serra, assume o código 0143. Aqui o 9170 vai necessitar retorno ao gate. O 1160, só o 11 direita no 219. Direito 219, 1160. Gente, o 9170 pode confirmar o motivo? Estamos na Blitz, em uma das Blitz aqui, necessitado uma manutenção. Gente, mandei a posição, vou informar a Espanhola para solicitar um portão aqui, aguarde. Sim, mandei a posição, mandei a posição. Papa Romeu Hotel, Juliette Serra, mantém assim em condições de pilagem, deverá prosseguir no rumo do farol da barra, ingressar no sentido Paripe, reportar passando Paripe para prosseguir rotatória em função de tráfego com previsão de decolagem da 17. Romeu Vitor, Juliette, Charlie, cotejamento correto, confirme POB, autonomia e alternativa. 3179, chame o Centro Recife, na frequência 1251. Recife 251, até 3179. 05 POB, 530. Sim, estacionamento, táxi, decolagem, torre 118, decimal 95, a gente já tinha metrô na 014. Uno 2196, estamos com 1-4-4 a bordo, 3 horas e 3, alternando Aracaju. Voo 2196, autorizar táxi até o ponto de espera via parte, Uno Índia, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, a gente já tinha metrô na 014. Repitar, quando espera dar 1-0, passa 1-0, 1-0 na parte do 2-1-9. Bom dia, 1-1-6-0. Bom, 1-1-6-0, após a passagem do banho da companhia, autorizado ingresso via Juliette, portão 09. Após o banho da companhia Juliette, 9, 1-1-6-0. Fala, Salvador, muito bom dia, 3304, centro do hotel, França 4, na posição 8. São 3304, bom dia. Hotel confere informação em curso. Autorizado Salvador para Brasília, via peso 17. Nível de voo autorizado 360. Sai da árvore, transição elétrica. Decola pistão 0 com primeira curva direita. Transponder 5032. Controle Salvador operando a frequência 119, decimal 80. Autorizado Brasília, nível 360, conforme a rota do plano pelo Open Zulu 17, decola da 10, com curva direita na saída Arbor, transição Elefa, aciona 5032 e o controle 19, decimal 8, 3304. 3304, cotejamento está correto, chame pronto, posição 08. Chamada quando pronto, 3304. 02196. Entrando na Delta, 9170. Show solo, 219, 9170. 219. Solo, bom dia novamente, 9170, 76 Delta. Azul, 9170, autorizado táxi para Patronos, via táxi foi Alfa, Juliette, remota 12. Alfa, Juliette, remota 12, 9170. Voo 2171, descida autorizada até 4.000 pés e a chegada a bomba e procedimento NDB Zulu 1014, 1014. Vem, pode até 4.000, ajustado 1014, na chegada a bomba. Tentar fazer o Renato. Renato, copiado. Aguarde a autorização do mesmo. A previsão é após bomba 366, Serra Vitor 36, corrigido, Serra Vitor 367 para o início do mesmo. Mantenha a chegada bom, está aguardando a autorização. Gente, na ponta, aguardando para o 367. Viva sinal, reporte táxi, é com a Pacerra, bom dia. Oscar Lima, Eco, controle. Controle 198, voo 1196. Controle Salvador, voo 1196. Não seria voo 2196? Positivo, senhor, 2196, perdão. 21, 96, contato radar na decolagem, saída, via saída da EL, Uva e mantém nível de voo 3620. Saída da EL, sendo 360, voo 2196. Hotel Juliette Serra, reporte. Hotel Juliette Serra da presente, não atraso na Aldão no Zero, autorizado direto do Serra. Papá Mike, Juliette Romeu, ajuste o tinto no 0 no 4, a intenção, confirma a intenção. A intenção de sobrevoo próximo a Estela Maris, entre Estela Maris e o farol de Itapuã, onde há uma concentração de fumaça, não sei se está no visual, doutor Mike, Juliette Romeu. Mike, Juliette Romeu, permanece no setor, sem interferência com o eixo de decolagem da 197, ok? Sem interferência com o eixo, Mike, Juliette Romeu, reportará na vertical do local. Chegada Mária até o nível de voo 050, procedimento NBB Zulu 1014. Ser autorizado em ar, cabeceira 97, aporte pronto para decolagem. Aguarda para decolagem, seu aporte quando pronto, é para fazer ela, ok? Inicialmente mantenha a chegada dessa via, 1184. Evitando o eixo da 1-7, ficará atento ao tráfego, Mike Juliette Romeu. Gente autorizado, reporte para o táxi, Vitor Juliette Thiago, Papá Romeu, Vitor Juliette Thiago. Tá com a parcial, informa o tráfego, a vertical do farol de Itapuã, o Robson 44 a 500 pés, está ciente a decolagem do sul, não interfere com o eixo. Livre decolagem pistão, 7, vento 090 graus, 10 mais. Livre decolagem para o papai, papai. Quem já ativou o meu, não escuta? Não escuta, tá atento ao tráfego em decolagem, mas já ativou o meu. Gente. Salvador é o Papa Romeu, o Tango, de Serra. Salve, meu hotel, Juliette Serra, procede Salvador, guarde autorização de pouso, ajuste ao tinto no 0 no 4. A rotatória, através da rotatória, pro lado a 1 no 7, aguardando a autorização de pouso. Da Inácio Gazal, descendo para 4.014, vai reportar na final. Controle 119, decimal 8. 1198, é para passear, bom dia. Controle Salvador, bom dia, papapapai, que vai passear, perfil Momo. Área mais próxima do eixo da 7. Sente o Mike Juliette, o meu. Mantenha o setor por enquanto, ok? Tem um tráfego já na aproximação para pouso 1 no 7. Ciente, Romeu. Hotel Juliette Serra, pouso autorizado, pistão 1 no 7, vento 080 graus, 09 nós, ajuste ao tímetro 1 no 0 no 4. Hotel Juliette Serra, nacional, autorizado pouso. É com o Papa Serra, prossiga. Bom dia, está no perfil da Momo. É com o Papa Serra. Contato radar na decolagem, suba e mantenha nível de voo 240, via saída MOM, cancelado a restrição de altitude. Seu transponder encontra-se com o modo Charlie intermitente na altitude de 200 pés, variando para 2.000, agora 2.500. Afirmativa, Papa Sierra, está liberada a restrição. Porém, ele oscila 2.000 pés, 200 pés o tempo todo. 1.000 pés, Mike Filhete Romeu. 1.000 pés, autorizado, mantendo o setor, evitando o eixo. Evitando o eixo, Mike Filhete Romeu. Ciente, entendeu que está normalizado agora. Eco Papa Serra, ascensão, nível de voo 240. 240 aqui para passear. Gol 2196, chame Recife em 125, decimal 1. Recife 125, ou 2 chamou o solo para cópia, temos o 350. Aguarde coordenação com o 39. Um pouquinho 350. Mas aguarde, temos que verificar o transponder. Se o senhor quer que já, na hora da verificação, já coordene o 390? Ok. Gente. Página 1 no 7. Gente, autorizado táxi, aposta na táxi aí, papá. Então, Juliette Serra, solo aos 28, direita, parte 4, estação na frequência livre. até Itapa, descendo via chegada. Após Itapa, está autorizado voar na proa do 366, em descida para 2.500 pés, reporte na final do procedimento da Renata. Itapa, Itapa, criado por 366, vai reportando a final. Mantendo o setor, Mike Juliette Romeu. Gente, Mike Juliette Romeu. Oceaner 6250, desça aí, mantenha nível de voo 050 e a chegada Mari, ajuste do altímetro no 014. Alfa, pista vista, gol 2171. Gol 2171, chame a torre de controle em 198, decimal 95. 1895, boa. Sajão Moaru, decola da pistona 0 com primeira curva esquerda. Transponder 5035, controle Salvador, operando a frequência 1119, decimal 80. Para minha 3, meu 2, cotejamento está correto, só me pronta na posição 03. A programação para o RNAV é manter a chegada até a posição ITAP, aguardando definição para o fixo do RNAV 367, 366 ou 368. O Chanel 6250. Está autorizado a final do procedimento da Renata. Após Itapa, voa 366. Autorizado a final do Renata, Itapa 366, por 1284. Após a passagem do tráfego, a retaguarda, atenta à esquerda de turbulência, prossegue para o setor norte, o Mike Juliette Romeu, Paripi. Atenta à esquerda, pausa mesmo, Mike Juliette Romeu. Charlie, Mike, papá, confirme o pátio pista que decola. Aeroporto, possível, Teve autorizado Salvador para São Paulo, Congonhas, via peso 1-0 por base, peso 1-6 após conforme a rota do plano de voo. Teve autorizado 3-4-4-3-0, confirmando 4-3-0. Saída da Euleda Motiva, decola da pistona 7 com primeira curva à direita, transponder 5072, controle Salvador, pera na frequência 119, decimal 80. Autorizado para São Paulo, na alta Zulu, no 10. Pode levar 430, da El, Leda, Motiva, decola da 97, da direita, curva direita, transforma 5072, controle 79, 8, sai mais fácil. 5072 no transponder, confirme POB, autonomia e alternativa. 5072, alternativa São José, estação 03 a bordo, com 4 de autonomia, Charlie Mike Papá. O Charlie Mike Papá, acionamento, taxa de decolagem na Aerostar, torre 118, decimal 95, com 1. Autorizado acionamento? Acionamento é critério, está na Aerostar, confere. Afirmo. Chame a torre 118, decimal 95, com 1. Salvador, Mike, filhote Romeu. Mike, já te ouviu baixa transferência. Romeu. Com 2171, salas 33, direita no 21, no decimal 9. 219, boa. Suíta de Charlie, pronto? Gente, a restrição do controle após decolagem mantém a reta até 3 mil pés, que para o cruzamento do campo acima de 4 mil pés. Suíta de Juliet Charlie, autorizado a decolagem pistão no 7, vento 100 graus, 10 nós. Alfa Juliette, portão 1 a 0. Alfa Juliette, portão 1 a 0. 4 Campo 14, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, livrou frequência da torre em Cajazeiras, através de Águas Claras, está prosseguindo reduzido até Paripio, Mike, filhote Romeu. Gente, Mike, filhote Romeu, matando 500 pés. Romeu. Torre, bom dia, gol 1184. 76, controle Salvador, operando a frequência 1119, decimal 80. Conforme Aracaju, 090 nível, via Golf 177, decolando 0082, saída Conde, 0276 do transporte, 798 do controle, Romeu Golf Vito. Papatão Romeu Golf Vito, o cotejamento está correto, chame pronto no PAD 3. É só para o Romeu Golf Vito. Decimal 85, alterna 125, decimal 45. É com o Papaciano. Acima de 4 mil pés, ok? Transfere o controle 119, decimal 8. Mantendo a reta até 3 mil pés, após curva esquerda para rebloqueio, 119, decimal 8, Charlie. 184, informa o tráfego, decolou da pista auxiliar, Bravo Eco 20, em ascensão para 4 mil pés, se afastando do campo pelo setor sul, não interfere com a aproximação. Ok, ciente, gol 1184, passando agora o 372, baixo travou. Gol 1184, tráfego avistado, pouso autorizado, pistão no 0, vento 090 graus, 12 nós. Ok, ciente, livre pouso, gol 1184. Nível 280. Nível 280, mantendo a rua até o 6 mil pés, o Vitor Juliette ali. Azul 2590, sua identificação. Autorizado Salvador, Guarulhos, via coisa 190, Taubaté. Nível de voo 360. Saída da Euleda Motiva, decola da pistola 0 com primeira curva direita. Transponda 5061, controle Salvador, operando a frequência 1119, decimal 80. 0360, saída da Euleda Motiva, Amber Zulu, 190, Taubaté. Fala da 1-0 na curva direita, transponder 5061, controle 1-9-8, posicionamento 3-1-1. Posicionamento 3-1-1, cotejamento está correto, posição 0-2, chave pronto. Camarada 6-3-1-1. Papatango Lima, Zulu Golf, chamou para cópia na aerostar? Gente, autorizado Salvador para Serra Novembro, Romeu Uniforme, via rota do plano de voo, nível 090, saída Conde, decola da pistola 7 com primeira curva esquerda, transponda 5101, controle Salvador pela frequência 119, decimal 80. Abatendo Lima Zulu, o planejamento está correto, confio em POB, autonomia e alternativa. O Lima Zulu Golf é 02 do POB Recife, 6 horas? Papatão Lima Zulu Golf, acionamento, táxi, decolagem, torre 118, decimal 95, ajuste altímetro 9094. Alô, papapá, tchau, mais papá, está pronto para o táxi, maior o táxi. Torre 118, decimal 95. 95, bom dia. Papá, papá, Charlie, mais papá, livre acionamento é pós-táxi. Estou 184, solas 39, direita no 21, decimal 9. Direita no 219, gol 90, 184, obrigado. Solo Salvador, bom dia, gol 1184, livrando na sua escuta. O 1184 está táxi para o Pátio 1, via táxi em Alfa Juliette, portão 1-1. Via Alfa Juliette para 1-1, na tua escuta até o código, 1184. Lima Zulu Golf, livre acionamento é pós-táxi. Charlie, Mike, papá, táxi autorizado, reporte na táxi aí, papá. Torre, bom dia, 6250 da Oxanete, estabilizado final com Campo Aviso. Oxanete 6250, ajuste altímetro no 0114, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1000 graus, 1-0 baixo. Autorizado pouso com 6250. Charlie Mike Papá, autorizado ali a manter pista no 7. Obrigado, obrigado, manter pista no 7. Solo é o azul 9170 novamente para autorização Campinas. Azul 9170. Autorizado Salvador Campinas, o nível agora é 300, via peso 90, por bar, via peso 96, pósmo conforme a rota do plano de voo. Permanece da Eulia da Motte, vai saída, decolando a pista no 0 com primeira curva à direita e o transponder permanece 5024. E o controle operando a frequência 119.80. Gente, 9170, aprovado nível 300, via peso 90 por base. Aperzulou no meia pósmo, conforme rota, escola da 1-0, curva direita da Euleda Mótica, 5024 no transponder, controle 198. Azul 9170, cotejamento está correto, estamos prontos na remota 1-2 do Pátio 1. Semana pronta, remota 1-2, obrigado. 9170. Solo, muito bom dia, o Azul 2710, sente da informação até o... Azul 2710... Bom dia, passando até o Confer, está ciente do Notando de Aracaju? Afirmo. Autorizado Salvador Aracaju, via Golf 677. Nível de voo 1970, decola da pistola 0 com primeira curva à esquerda, saída Conde, acione 0263, controle Salvador, operando a frequência 1119, decimal 80. Vila saída Conde, via Golfinha 77. O transponder 0263 e o controle de saída 1980, azul 2790. 2790, primeira curva à esquerda, no perfil da saída Conde. Primeira curva à esquerda, saída Conde. Azul 2790, cotejamento está correto, no pode ter, chame pronto. E chamará. Papatango Romeu Golfinho, autorizado ataque até o ponto de espera da pistola 0, via Pátio 1, no Índio, no ponto de espera, torre 118, decimal 95, ajuste de altímetro no 0, no 4, bom gol. Romeu Golfinho, torre 118, decimal 95. São 3859, bom dia, hotel confere autorizado Salvador para Serra Bravo, Charlie Tango, via Upezulu 21, nível de voo 360, sai da árvore, após a árvore elefa, elefa posição nítido, onde irá interceptar Upezulu 21. Decolda pistola 0 com primeira curva direita, transponda 5043, controle Salvador, operando a frequência 119, decimal 80. São 3859, autorizado Curitiba, nível 360, decolada no 0, abertura saída Arbor, Elefa, Lítico, intercepta o Pesulo 21. Decolar com curva direita, transponda 5043, o controle 119, decimal 80. A 3859, protejamento está correto, posição 04, chame pronto. Chamada. Paulo, bom dia, 6250, retorno, região. Chamada 6250, repórter de ataque 6, Juliette. Pistão no 0, vento 090 graus, no 0 nós. Autorizado, chame táxi. Gol 2065. Gol 2065, prossiga. Bem, hotel, quando possível, autorização, Guarulhos. Gol 2065, para Guarulhos autorizado, via Pesulo 10, Taubaté, nível de voo 360. Saída da El, Leda, Motiva, decolda pistola 0, com primeira curva à direita. Transponder 5107, controle Salvador, pela frequência 119, decimal 80. 360, Upezulu 10, Taubaté, Dael, Leda, Mótima da 10, com curva à direita. 5107, eu transpondo no controle 198, gol 2065. Gol 2065, o cotejamento está correto, chame pronto. Chama, obrigado. Salvador, está 3830, bom dia, informação hotel. Então, 3830, bom dia, informação hotel confere para Recife autorizado, via Upezulu 17, nível 330. Saída Puca, Jamo, Aru, decolada pistola 0 com primeira curva à esquerda, transponder 5551, controle Salvador, opera na frequência 119, decimal 80. Dado Recife, nível 330, Upezulu 7 na Puca, Aracaju, decola 0, curva esquerda, 5551, transponder, 198, controle, tá, 3830. Então 3830, só confirma o nível? 330. Então 3830, o cruzamento está correto, chame pronto, posição 08. Chamará. Salvo, antes da Juliette, 63, 6250. Então, 6250 vai aguardar o início da aeronave da companhia, o gate de destino é o 02. Assim, então aguarda a companhia, vai pro 02, 6250. Controle Salvador, bom dia, Papatango Romeu Golfo Vitor. Papatango Romeu Golfo Vitor, com a radar decolagem, subavia da Conte para nível 090.